amar, é mesmo pra tentar. Mas na hora H, não vem chorar, implorar por ajuda. Mas olha de frente do exército da rua, verdade nua e crua e injusta. Tamo na busca dos diamantes, dos ouro, dos brilhantes. As BM, os Mustang, os mano psicopata, na trilha de sangue. Topando os mangos, corre louco, aviãozinho na rua. Melhor do que pedindo sinal. Seus filhos da puta, por que não brinca de contar herança dos pais? Aqui no gueto, cê já sabe, aqui é sem paz. Roubar o carro do playboy, levar pro desmanche. Esse é o brinde que nós dá, é tipo McLanche. Comigo não tem problema e se tiver, nós resolve. Junta a tropa e vai pra guerra com seu revólver. Viciado não é patrimônio do gueto. Quantos dedos de roupa de grife riscando o isqueiro o dia inteiro, só atrás dos corre. Proponho sair dessa vida e o cara prefere a morte. Cadê a sorte do moleque jogador de futebol? Deitado gelado no caixão, cheio de formol. A sorte de vocês não é a sorte da perifa, porque a sorte do pivete no latro é fugir da polícia. É a PS, é nós mesmo. Não dá pra se contentar com Twister G3. Se você quer mil e cem, eu quero também ser o mais estrategista, derrubar o carro forte. Afinal, tô aqui na busca dos malotes. Não dá pra se contentar com Twister G3. Se você quer mil e cem, eu quero também ser o mais estrategista, derrubar o carro forte. Afinal, tô aqui na busca dos malotes. Hey, não tô nessa pra vender carro importado, irmão. No meu negócio eu sou patrão e funcionário, então tem que ter mente fria, sangue no olho, correr uns riscos, mas afinal vale a pena pelo tesouro. Bolar um plano, virar amigo dos funcionários, saber por onde ele passa e quais são seus horários. Tem ponto certo, as lotéricas, o super vi. Com a toca ninja na cara nem vai descobrir, porque nesse mundo ninguém é amigo de ninguém. Você vale o que come, você come o que tem. Tem gente passando fome, o governo nem liga. Não tem magia, nem diz isso aqui é o que é a vida. Uns roubam, outros matam, quem sou eu pra julgar? Vê a mãe passando fome, os boys jogando money pro ar. É de se revoltar, mas é a vida. Carro, puta, Xandão, quem nunca sonhou um dia? Ostentação de bandido é o que liga. Nós também que HB20, Hornet, uma mina linda. E arte férias em Cancún, se liga, é o que há. Se os boys tem, nós quer ter, vamos lá tomar. Viajar, dar os na cinta, tô pronto pro ataque. Sou mafioso, gangsta, 62 as Farc. Gastar o dinheiro da ocorrência, uns meses faz parte, porque a busca dos malotes não para, é sem paz. Não dá pra se contentar com Twister G3. Se você quer mil e cem, eu quero também ser o mais estrategista, derrubar o carro forte. Afinal, tô aqui na busca dos malotes. Não dá